ouvintes! Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Bom Dia Antena Web. É hoje um bocadinho atrasados, mas cá estamos 10 horas, 19 minutos. É que estamos em mudanças aqui na casa. Na casa, como quem diz, na Antena Web. Porque estamos a preparar já tudo para a nova etapa, não é? A Antena Web Informação, a preparar tudo para todos os servidores que vão entrar em potência máxima no próximo dia 4 de abril de 2016. E já estamos a tentar trabalho. Aliás, hoje vai ser assim o último dia da nossa desta antiga fase da Antena Web. Antiga? Enfim. Desta fase da Antena Web. Depois do dia 4 vamos iniciar uma nova etapa. Enfim. Bem, amanhã há programação. Ela está lá e vai acontecer. Mas o que eu aqui ressalvo é efetivamente, pronto, o facto de termos por agora termos programação aqui da nossa Antena Web um bocadinho parada, vá. Não totalmente, mas um bocadinho. Bom, ouvintes, vamos abrir esta edição. O primeiro que tudo, o que é que vai ser o Bom Dia Antena Web aos fins de semana? Bom, o programa vai ser mais... Como é que eu posso dizer? Vai ser mais... mais tranquilo, como é lógico, não é? Vai ser um programa que vai ter muito pouca informação, mas claro, vai ter sempre o nosso boletim trilógico e também o resumo de imprensa aqui dos astros. Enfim, vai ter vários motivos para que possamos todos aqui divertir-nos um pouco, porque não, não é? Eu acho que é importante também termos essa boa disposição. Bom, e vamos até iniciar com Martica. A música chama-se Kitchen. Martica's Kitchens. Martica's Kitchen, assim que está correto. Depois, Tenny com Letão. Ainda por abrir também Polaco, de Liuba Alessic. E as Ásia com Inimamé. São as primeiras quatro da edição de hoje do nosso Bom Dia Antena Web. Come on. on, baby, let me hear you say you with it. Come on, sweetie, if you're good, I'll let you get it. I don't care about the chair if you think your butt'll fit it. You turn me all the way up, I admit it. Come on, get some in my chica's kitchen, baby. You bring the noise and I'll bring the smile. It's been so long since you've been down to the kitchen, baby. It's hot, baby, when we get started, we won't ever stop. Come on, get some in my chica's kitchen, baby. You bring the noise and I'll bring the smile, so true. You can make all my wishes so real. You can make all my dreams. And if you're good, baby, even let you break the dishes, even let you break those dishes.

volta, ouvintes! 10 horas, 37 minutos, Ásia, Inimamé. Agora vamos ficar com Jessica Folker. Only... Bem, eu não sei ler isto. Hoje... Oh, Will, I know you are. Algo por aí. Eu confesso que hoje não tenho... Exatamente. Know you are. Are. Ok. Bom, esta música é da Jessica Folker. E vamos depois... ficar com os Musical Yacht. Música chama-se Pasta Dutchy. São as próximas duas que nós vamos aqui ouvir. Daqui a pouco temos a primeira parte da Guia dos Astros. Até já! How does it feel when you got no food? I could feel it go. good and safe. How does it feel when you got no food? Pass the touchy pan the left hand side. I say, pass the touchy pan the left hand side. It a go bun. Give me the music, make me jump and from. It a go done. Give me the music, make me look in a di dog. Bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang. So I stopped to find out what was going on. How does it feel when you got no food? Cause the spirit of Jah, you know he leads you on. How does it feel when you got no food? There was a ring of dreads and the session was there in swing. How does it feel when you got no food? I could feel the chill as I seen and heard them sing. How does it feel when you got no food? Pass the touchy pan the left hand side. I said, pass the touchy pan the left hand side. It a go bun. Give me the music, make me jump and pump. It a go done. Give me the music, make me jump. Chip on the left hand side. I say, pass the touchy pan the left hand side. It a go bun. Give me the music, make me jump and pump. It a go done. Give me the music, make me rock in a di dog. You play it on the radio, and so me say we a go hear it on the stereo. And so me know we a go play it on the disco. And so me say we a go hear it on the stereo. Oh. Pass the touchy pan the left hand side. I say, pass the touchy pan the left hand side. It a go bun. Give me the music, make me jump and pump. It a go done. Give me the music, make me jump in a di dog. On the left hand side. I say, I say, on the left hand side. I say, I say, on the left hand side. Volta, ouvintes! Depois destes temas, aqui na nossa antena web, o último dos quais, Passo de Dutch dos Musical Yacht. Agora vamos aqui dos astros, vamos ficar depois com mais 4 temas. A primeira parte da Guia dos Astros vem já a seguir. Logo depois, vamos ficar com Neuza e a música Loiras e Morenas. Filipe Neves com Amor à Mania. Ainda para ouvir também José Alberto Reis. Olha, agora fugiu-me o título da música. Pois, um coração. Eu vou, não sei que. Olha, agora fugiu-me o título. Isto hoje não está a correr nada bem. Eu peço já desculpa que isto hoje está a correr realmente muito mal. Mas enfim, bom. Vamos depois chegar com Potat Kapensky Masia e Nasia, aliás. A música chama-se Kaya Primavera. E esta música é... Enfim, parece diferente porque é russa, mas tem muito a ver com estes ritmos que vamos ouvir nesta edição do nosso Bom Dia Antena Web, quando já são 10 horas mais 47 minutos. Portanto, para já então vamos chegar com o Guia dos Astros pela Jana de Paula. Horóscopo do dia, na voz de Jane de Paula, Guia dos Astros. Olá, bom dia, final de semana pintou, tá aí hoje sabadão, a gente tá junto outra vez, né? Trazendo aí Guia dos Astros pra você, previsões, né? Pra você saber lidar com o seu dia aí, a gente já começa trazendo aí previsões pra Áries, Touro, Gêmeos e Câncer de plantão. Bom dia a vocês. Áries, de 21 de março a 20 de abril. Arianos, bom dia. Sua capacidade de aproveitar crises para transformá-las em oportunidades de sucesso estará mais forte do que nunca. A comunicação será outro ponto forte e não haverá conversa que você não consiga levar. Dica pra hoje, se quiser fazer mudanças na vida amorosa, este é o melhor momento. Cor pra hoje é o branco. Touro, de 21 de abril a 20 de maio. Taurinos, será que você vai estar esquecendo de um detalhe fundamental para se dar bem no trabalho? Alegria, amor! Lembre-se de que isso faz toda a diferença no resultado do seu serviço. Dica pra hoje, fatos inesperados podem determinar mudanças nos seus relacionamentos, sejam afetivos ou não. Azul é a sua cor pra hoje. Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho. Geminianos, aproveite para se integrar às forças espirituais, pois esse é um período favorável às curas, né? Conte com Escorpião para solucionar problemas de toda a ordem, especialmente nas áreas de trabalho e saúde. Dica pra hoje, vencer o orgulho será o seu maior desafio na vida a dois. Fique atenta, tá? Cor pra hoje, roxo. Câncer, de 21 de junho a 22 de julho. Cancerianos, mostrará maturidade para resolver as coisas no ambiente profissional e portas poderão se abrir por conta disso. Com o sol no seu paraíso astral, sua estrela tem tudo para brilhar, inclusive em jogos e sorteios. As finanças devem melhorar e muito. Dica pra hoje, no amor você terá um show de sensualidade, mas cuidado com aventuras. Amarelo, a minha preferida, também vai pra você no dia de hoje. Guia dos Astros, amores, de volta já, aguenta aí. Sua cor, seu número de sorte. Sei que tu és louca por cabelos loiros e por isso mesmo não ligas para mim. Mas olha que as morenas nas coisas do amor têm mais encanto, têm mais calor. Não sabes o que perdes só por seres assim. Sei que tu és louca por cabelos loiros e por isso mesmo não me queres amar. Mas olha que as morenas como eu sou fogo. Se um dia te apanho tu vais ficar louco. Não queres outra coisa depois de provar. Vê se perdes a mania, que as lourinhas é que são as mais bonitas do mundo. Eu vou-te provar que não. Se apanhares uma morena, ideias tu vais mudar. E logo vais ver que as louras são só para mim nada mais. Sei que tu és louco por cabelos loiros e por isso mesmo não ligas para mim. Mas olha que as morenas nas coisas do amor têm mais encanto, têm mais calor. Sabes o que perdes só por seres assim. Sei que tu és louco por cabelos loiros e por isso mesmo não me queres amar. Mas olha que as morenas como eu são fogo. Se um dia te apanho tu vais ficar louco. Não queres outra coisa depois de provar. Vê se perdes a mania e sofres louras fatais. Se apanhares uma escurinha, sei que vais chorar por mais. Então deixa que te ame, não importa a minha cor. Deixa mostrar o meu charme, vem provar o meu sabor. Sei que tu és louco por cabelos loiros e por isso mesmo não ligas para mim. Mas olha que as morenas nas coisas do amor têm mais encanto, têm mais calor. Mas sabes o que perdes só por seres assim. Sei que tu és louco por cabelos loiros e por isso mesmo não me queres amar. Mas olha que as morenas como eu são fogo. Se um dia te apanho tu vais ficar louco. Não queres outra coisa depois de provar.

словно чума Чичи. И от весны, и от любви я потерял дар речи. Ведь сегодня ночью не вернемся мы домой. Как же замечательно, что снова к нам с тобой пришла. И оторвала голову нам чума Чичая весна. И нам не до сна. И от любви схожу я с ума. Чума Чичая весна. Чума Чичая. Чума Чичая весна пришла и крышу нам с тобой снесла. Чума Чичая весна пришла, ла ла ла ла ла ла ла ла ла. Чума Чичая весна пришла и крышу нам с тобой снесла. Чума Чичая весна пришла, ла ла ла ла ла ла ла ла. Чума Чичая весна пришла и крышу нам с тобой снесла. Чума Чичая весна пришла, ла ла ла ла ла ла ла ла ла. De volta ao auditório! Oh, oh, oh, oh. 11 horas, 4 minutos! Pois é, então o... Como é que é o... O Filipe Neves ama a Romania. Agora fiquei com esta. Fiquei, não sei, achei piada. Foi só mesmo a Adriana para descobrir estas coisas. Só mesmo a Adriana para descobrir estas mensagens tão subliminares. A propósito disto... A Adriana deixou-me aqui uma sugestão musical. Adriana Flora. Eu vou atendê-la. Accent com Sandra Amor Gitano. Logo depois, vamos ficar com música de... Eu gosto muito desta música. Sei que ela já passou muitas vezes, mas eu gosto muito dela. Christos Menediatis. Kegomé. Como se chama esta música? Que vamos ouvir então... daqui a alguns instantes também. Antes te, olha, o que é que é? Ah, há jogo aqui, eu entendi outra coisa. Vamos ficar então com estes dois temas. E depois já agora, deixa-me ver lá, se eu tenho aqui uma música que eu tenho muitas saudades de ouvir e que eu acho que os ouvintes também, mas eu tenho muitas saudades de ouvir aqui uma música que vamos lá ver se eu tenho aqui e que posso colocar aqui para os nossos ouvintes. Depois do Christos Menediatis. Não. Não tenho. Tenho, sim senhora. Diamonds, da Rihanna. É verdade. E depois vamos então ficar com a JCJ também. Com a música. Olha, agora fugi-me. Ok. Eu queria colocar aqui aquela música. Como é que era? Price? Bom, não tem aqui. Ah, está aqui. Price Tag. Ok, então vamos lá ficar com estas 4 músicas quando são 11 horas mais 6 minutos. Depois daqui dos astros vamos ter Accent com Sandra Amor Gitano. Logo depois Christos Menediatis com Kegomé. Depois Rihanna, ou Rihanna com Diamonds. E por fim a música de JCJ com B.O.B. chama-se Price Tag. Mas antes de tudo, aqui dos astros. Bom dia. As previsões astrológicas estão no ar. Guia dos Astros. Pois bem, de volta a Guia dos Astros. E a gente vem trazendo aí mais 4 previsões, né? Na nossa segunda sessão, Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Bom dia. Leão, de 23 de julho a 22 de agosto. Leoninos, controle seus impulsos, pois há tendência de precipitação ou de agir com excesso de rigor em assuntos familiares. Cuidado com questões materiais. Uma viagem não está descartada. Dia positivo para diversão e descanso, tá? Dica pra hoje, no campo afetivo, chegou a hora de você se abrir mais a quem ama. Mergulhe de cabeça na relação. Cor pra hoje, cinza. Virgem, de 23 de agosto a 22 de setembro. Tem alguém de virgem aí? Virginianos, o astral é bastante propício para você aprofundar relações com colegas e pessoas próximas, podendo nascer daí amizades solidárias e leais. Compartilhe suas ideias, ok? Dica pra hoje, se não acertar suas diferenças na união, terá tudo para se estressar com facilidade. Compra hoje, Lilás. Libra, de 23 de setembro a 22 de outubro. Librianos, aproveite o sol em touro para reformular completamente a maneira como tem conduzido seus negócios e interesses também financeiros. Muita atenção com partilha de bens. Júpiter exalta seu magnetismo. Dica pra hoje, a área sentimental não tem pra ninguém. União bem amparada pelos astros, viu? Cor da esperança verde pra você. Escorpião, de 23 de outubro a 22 de novembro. Escorpião, quanto mais cuidado tiver com a vida pessoal, melhor. As energias astrais estarão favoráveis para ir em busca de seus desejos. Nesse momento, é aconselhável manter os cuidados com a saúde e firmar hábitos saudáveis. Seja mais controlada com a sua grana, ok? Dica pra hoje, evite colocar o dinheiro em primeiro lugar na sua vida. Antes disso, busque a paz e o amor. Cor pra hoje, marrom. Olha, gente, o Guia dos Astros volta daqui a pouquinho trazendo as quatro últimas previsões pra hoje, final de semana, claro, né? Aguenta aí que a gente já volta, tá? Não saiam! Guia dos Astros, com Jane de Paula. Our skin is like satin. It looks so smooth and white. Our eyes like like coffee are all I need tonight. She's wearing a long dress tonight. I don't know what's hiding inside. And I know they say that less is more, but I want to love her so. Amor, amor.

like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. So shine bright. Volta depois deste tema de JCJ, a música chama-se Price Tag. Agora vamos ouvir Istina, música que nos é apresentada por Tony Storaro. E daqui a pouco temos a terceira parte e última parte do nosso Guia dos Astros. Lembrando que ainda vamos ter informação daqui a pouco com um resumo de imprensa com as principais notícias que fazem mover Portugal e o mundo. Mas isto é para daqui a pouco. Para já, Tony Storaro com Istina. loše kazano za me. Istina je, izčedih srce, to ti sam se. Istina je, solzi sam ti dokarval ne vednaš. Obrvkova sam, edin košmar oblečen kato omaš. Za tebe ja sam, istina je, legao sam te, sto pati po ne. Istina je, kara sam te, da se čustvaš ne. No jedinstven Gospod zna je, istinata celata. Tebo bića mi tova je, druga niko ja. Druga niko ja. Druga niko ja. Tebo bića mi tova je, druga niko ja. Толкова красива като те, не бях целувал. Толкова жестоко както те, не бях ревнувал. Боях се да не тръгнеш с някой чуш и те засипах. Кошмар съм преоблечен като мъж, но те обичах. Истина е, лъгал съм те, сто пъти поне. Истина е, карал съм те, да се чувстваш зле. Но единствен Господ знае, истината цялата. Те помичам и това е, друга никоя. Друга никоя. Друга никоя. Те помичам и това е, друга никоя. Volta ouvintes, 11 horas 27 minutos, e agora temos aqui, como é habitual, o nosso resumo de imprensa. De volta. Vamos então ao nosso resumo de imprensa com o jornal Correio da Manhã. Gastos do regulador aumentaram em 2015. Coreia do Norte divulga vídeo de propaganda em que míssil devasta Washington. ONG, ou seja, Organização Não Governamental, denuncia detenções na China por carta que pede demissão do presidente. Zika. Infectados devem evitar sexo desprotegido durante 6 meses, Estados Unidos da América. Rolling Stones arrasta mais de 500 mil de pessoas para concerto em Havana. Jornal britânico The Independent publica hoje última edição impressa. André André tem época em risco. Agora o Jornal Público. O estuário do Sado ficou mais limpo após a apanha do Lingueirão. Cavaco e o cavaquismo, segundo. Corrupção é corrupção. Ponto final. Parágrafo. Lula devia ter recusado a nomeação como ministro. Terror e escuridão. Aleluia. E passamos agora ao Jornal de Notícias. Militantes do PS ocupam direções dos centros de emprego. Marcelo e António Costa acertaram convite a Draghi. Há uma tentativa de cavalgar a situação do Brasil para enfraquecer Dilma e Lula. Zika, suspeita de primeiro caso em Portugal por transmissão sexual. Convidados no Conselho de Estado, não é inédito. Estrangeiros, sim. Portugal envia mais 100 militares para o exterior. E já vão 1000. E estes são os títulos do Público, também em parte do dia de ontem. Do Público. Do Diário Económico. Diário de Notícias, peço desculpa. Jornal de Notícias. Papa denuncia anestesia da Europa face aos migrantes. Bulgária vence Portugal e Ronaldo falha penalti. Exército jihadista mata 60... Aliás, exército egípcio mata 60 jihadistas no Sinai. Duas pessoas perdidas na Serra da Estrela. Filha de Kurt Cobain separa-se ao fim de 21 meses. Triplo atentado suicida no Iémen fez 22 mortos. E são estes os títulos, então, do Jornal de Notícias. Passamos para o Diário Económico. Mário Leite da Silva garante que existe entendimento sobre questões financeiras com o CaixaBank. Parece ditou o fim das negociações no BPI. Isidro Fainé reuniu-se com o Comitê Consultivo de Acionistas de CaixaBank. Cardeal Patriarca pede para que não se confunda, ataques terroristas com refugiados. França, acidente. Autoridades francesas vão averiguar se o veículo tinha condições para transportar 13 pessoas. Disneyland procura príncipes e princesas para Paris. INI negocia com Eskom venda de metade dos ativos de Moçambique. Jornal de Negócios. Santoro garante que tinha acordo com o CaixaBank nas questões financeiras. INI negocia metade da venda dos ativos de Moçambique. Isabel dos Santos diz ter sido apanhada de surpresa. Quem é o novo consumidor chinês? É a pergunta do jornal. Onda suspende nova fábrica no Brasil à espera de recuperação económica. Polícia belga detém suspeito após operação antiterrorista. Os 30 anos que contam a história da agência Lusa. Agora o jornal Record. Alergia a particulados caseiros. Saponjic. Vou treinar-me na equipa principal. Bruno Moreira bisa no jogo treino frente ao Gil Vicente. Jesus fala em identidade recuperada. Brasil e Uruguai empatam no Recife. Resultados da qualificação. Resultados da fase de qualificação da América do Sul. Bertolucci tenta comprar a SAD. E agora o Jornal do Jogo, que é o último aqui para nós. A decadência de Quintero, dizem na Colômbia. França vence a Holanda em Amsterdão. João Sousa vence em Miami. Portugal perde particular frente à Bulgária. Não gosto de perder nem a feijões. João Mário, tivemos grandes e várias oportunidades. E por fim, Nani, equipa esteve muito bem. Foi excelente. Estes são os motivos do nosso resumo de imprensa para esta edição de sábado, dia 26 de março de 2016. Agora, bom, agora vamos ficar com Yuridia e a música Já é muito tarde. Por acaso ainda não. Ainda nem sequer a hora do almoço. Vamos lá, Yuridia, agora na Antena Web. Segui o caminho hacia ti. Te di todo mi ser. E agora me doy cuenta que já é muito tarde. E passaste e te vi. Y pensé, el no es para mí, pero te sonreí. Te acercaste, me invitaste, me negué, pero la curiosidad me atrapó y acepté con la intención de irme muy despacio al caminar. Pero me tropecé con tu forma perfecta de besar. Y entonces pasó lo que no tenía que pasar. Y te metiste en mi mente, en mi espacio, en mi cuerpo. Y ya nada, ni nadie. Callaste y te fuiste y te hablé, pero luego otra vez te creí, no sé por qué. Y de nuevo pasó lo que no tenía que pasar. Y te metiste en mi mente, en mi espacio, en mi cuerpo y ya nada, ni nadie. Yuridia, antes muito tarde, 11 horas 38 minutos, auditório, que alegria estar convosco, sem dúvida, é gratificante poder fazer-vos companhia e poder estar então aqui convosco sempre, de segunda a domingo, é verdade. Ora, amanhã não vai ser assim, já lhe vou explicar porquê. Porque nós estamos já a tratar das alterações entre os servidores. Estamos já a tratar de todas as questões para podermos então avançar com tudo preparadinho para o dia 4 de abril de 2016. Porque é realmente um dia que pretendemos que seja memorável. E a programação para, por exemplo, a rádio para o canal 1 da Noeve já está fechada. Quer dizer, ainda há espaços, mas já não há mais alterações. Agora falta Antena de Informação, Antena Bessa, Sexta, enfim. Está tudo a correr mais ou menos, como é suposto. Mas enfim, para todos os efeitos, o que eu quero é que vocês já saibam que, que amanhã não vai haver emissão. Mas atenção, porque temos as nossas rádios que passam boa música e que vão fechar no próximo domingo, dia 3 de Abril. É verdade. Bom, mas para já, temos então mais música para ouvir. Desde logo esta que vem já de seguida, que pertence à Status, chama-se Love Me Not. Logo depois vamos ficar com música de Elvis Costello, chama-se Oliver's Army. Ainda ouvimos também nesta edição música dos Steps, chama-se Love's Got Out of My Heart. E vamos depois fechar com música dos Backstreet Boys, chama-se Larger Than Life. Bom, e depois então ficamos com esta música e eu volto, porque ainda tenho para vocês a terceira e última parte de Guia dos Astros, não me esqueci. E sem esquecer também que ainda temos o nosso boletim trilógico aqui na nossa antena web. Ouvintes, eu volto dentro de instantes. Agradeço-vos pela companhia e espero poder continuar a merecê-la. Tatu, Love Me Not. Now I'm losing my only friend. I don't know why I had to try living my life on the other side. Now I'm so confused. I don't know what to do. He loves me not, he loves me not. She loves me not, she loves me not. He loves me not. Yeah. start with talking. I could talk all night. My mind was sleepwalking while I'm putting the world to right. How careers and formation. Have you got yourself an occupation? All of us are here to stay. All of us are on their way. Check on Charlotte. He didn't crack a smile, but it's no laughing parted when you've been on the murder mile. Only takes one itchy trigger, one more widow, one less white nigger. All of us are here to see you to stay. All of us are on their way. Up the grabs. London is full of abs. Look at me in Palestine, overrun by a Chinese line, with the bars from the Mersey and the Thames and the Tyne. But there's no danger. It's a professional career, though it could be arranged. We're just awaiting Mr. Churchill's ear. If you're out of luck or out of work, we can send you to Johannesburg. All of his army is here to stay. All of his army are on their way. And I would rather be sintonizado na maior rádio de expressão portuguesa na internet. Antena Web. Throw me in that light. Bonita, 11 horas 53 minutos. Larger Than Life, música dos Backstreet Boys. Agora tenho outra. Esta é dos Pet Shop Boys. Chama-se Domino Dancing. E depois vamos ficar com mais 3 temas. Vamos ficar com mais 3 musiquinhas. Bom, que eu espero que vocês gostem. Primeiro vamos ficar com Las Pequenas Cosas de Gloria Trevi. E depois vamos ficar com Zazie, a música Rue de la Paix. E Bleu Noir da Mylène Farmer. São as próximas 4 músicas que eu sugiro que escutemos. E depois, na terceira hora, vamos ter então a terceira e última parte da Guia dos Astros, bem também como, enfim, o boletim teológico. Bom, estes motivos que fazem com que os ouvintes fiquem ligados ao grupo Antena Web. Para já então, tempo de ouvirmos esta música fantástica dos Pet Shop Boys, chama-se Domino Dancing. Lo que era, veo en el espejo que no soy tan fea. Voy a la cocina y abro la nevera. Se acabó la leche, toma lo amor. Despierta, dormilo, te estoy infiel con el sol. Prende un cigarrillo, ángel, yo no beba. Y él me grita, deja, yo lo invito, prueba. Es como un chiquillo, sé cuál es su idea. Ya no me resisto, ya haga lo que quiera. Si después te tomo, todo lo que quiero es él. Las pequeñas cosas de todos los días son las grandes cosas que tengo en la vida. Gloria Trevi, as pequenas coisas. E depois de um pequeno problema, já está corrigido. Vamos ouvir Domino Dancing dos Pet Shop Boys. Agora sim. Ah, com muita qualidade, hein? Está há pouco parecia que estava dentro de uma caixa. Agora já não. Hein? Sim, senhor. Vamos lá, música então. Domino Dancing dos Pet Shop Boys. 12 horas 45 segundos. diable. Je vends mon usine avant que l'oxygène vienne à nous manquer. Je vends ma gasoline avant que la mer ne vienne mourir à nos pieds. Je sauve la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et je sauve les meubles et vends la maison. Pour mettre un hôtel rue de la paix. Pour mettre un hôtel rue de la paix. Un monde où tout le monde s'aimerait. Enfin guerre. J'achète un château en Espagne. J'achète un château. J'achète un monde où tout le monde gagne. À la guerre. Je vends ma carte chance et je puise dans la caisse. On a bien mérité de boucher une avance si c'est pour rendre la caisse à la communauté. Je passe à l'action qui t'a monopolisé l'attention. Et rester quelques tours en prison. Long, long. Charmé. Depois desta música, ouvintes, bom, nós já cá estamos quase naquela altura de vos trazer a terceira parte e última da Guia dos Astros, mas eu antes não resisto em colocar esta música. Sanuitam Trandafir. Saudades de ouvir Florin Bogardo. Nici când să iubim trandafirii, ei sunt pe acest pământ un simbol al iubirii. Și totuși te-o uita să iubim trandafirii, ei nu ne vor ierta clipele rătăcirii. Și pentru asta nu, destinul nu e vinovat, de vină suntem numai noi amândoi. Cei care am trădat jurământul iubirii și-o clipă am uitat să iubim trandafirii. Este adevărat că sunt flori trecătoare, sursul lor curat niciodată nu moare. Să nu uită nici când să iubim trandafirii, ei sunt pe acest pământ un simbol al iubirii. Nu este adevărat că sunt flori trecătoare, sursul lor curat niciodată nu moare. De volta, depois de Florin Bogardo, Sanuitam Trandafir. Que bonita música esta, hein? Um tango bem à medida, quando já são 12 horas, 15 minutos, e se impõe a Guia dos Astros. E depois desta música do Florin Bogardo, eu quero trazer mais uma. Eu quero trazer mais uma de mais um Florin. Não a encontro, mas eu quero trazê-la. Bom, vamos ficar com, depois da Guia dos Astros, vamos ficar com Todas as Ruas do Amor dos... com Todas as Ruas do Amor dos Flor de Lis. E, enfim, voltaremos depois para, enfim, vamos ficar então depois com mais música, sem esquecer também que vamos ter ainda também o nosso boletim trilógico com as temperaturas mínimas, mínimas e máximas para cada capital do distrito. Dizer também que depois, antes de voltar, e depois da música dos Flor de Lis, Todas as Ruas do Amor, vamos ficar com uma música que eu, que não tem muito a ver com eles, mas eu gosto muito desta música. É dos Grupo Bena, Dile a El. Assim seguimos nesta edição do nosso Bom Dia Antena Web. Lógicas estão no ar. Guia dos Astros. Bem, gente, terminamos fechando aí o nosso Guia dos Astros, né? Trazendo as quatro últimas previsões pra hoje. Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes pro final de semana também, né? Sagitário, de 23 de novembro a 21 de dezembro. Sagitarianos, consome o seu inferno astral, ligue suas antenas e reflita antes de tomar decisões importantes. Assuntos envolvendo sexo, bebida e mudanças podem perturbar. Em vez de mostrar que é frágil, demonstre força para enfrentar as suas dificuldades. Dica pra hoje, siga seus sentimentos e terá surpresa boa. Não tenha receio de ser mais ousada. Cor pra hoje, vermelho. Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro. Capricornianos, o dia será bom para realizar as suas esperanças e contar com o apoio de amigos. Este é um momento dedicado e delicado também para a saúde e o trabalho. Evite forçar situações ou cometer abusos. Seja mais cauteloso em tudo, tá? Dica pra hoje, no amor, cuidado com a desatenção nas coisas que exijam atenção redobrada. Fique atenta, cor pra hoje, bege. Aquário, de 21 de janeiro a 19 de fevereiro. Aquarianos, eis aí um período bastante favorável para você realizar transformações importantes, especialmente no profissional. Você pode descobrir novas e promissoras habilidades, né? O estresse será seu grande inimigo. Dica pra hoje, paixão está favorecida. Os assuntos do coração vão ganhar um novo impulso agora. Cor pra hoje, laranja. Peixes, de 20 de fevereiro a 20 de março. Piscianos, pra gente fechar, né? Momento propício para você transformar todos os seus sonhos em realidade. Faça alguns cursos de aperfeiçoamento profissional. Cuide do visual para melhorar sua autoestima. Sua paz interior vai valer ouro, viu? Dica pra hoje, o convívio com a pessoa amada estará em uma fase estimulada. Aproveite, sua cor é o preto. Bom, gente, é uma pena, mas chegou o nosso final de semana, né? A Guia dos Astros volta agora só segunda-feira que vem. Então, a gente se encontra aqui neste mesmo bate-canal na segunda-feira. Beijo pra toda a galera, um excelente final de semana e vou sentir saudades. Fiquem com Deus, tô indo com ele. Bye, bye. Guia dos Astros com Jane de Paula. Se sou tinta, tu és tela. Se sou chuva, sou amarela. Se sou sal, és branca areia. Se sou mar, és maré cheia. Se sou céu, és do beirão. Se sou estrela, és de cantar. Se sou noite, és luz pra ela. Se sou dia, és o luar. Numa carta aberta ao mundo, sou um espelho de emoção. Do teu olhar profundo, sou um todo instante, corpo dado em jeito amante. Sou o tempo que não passa quando a saudade me abraça. As ruas do amor, serás meu e eu serei tua. Vejo o mar, o vento e a lua. Sou o sol em neve no ar. Em todas as ruas do amor, serás meu e eu serei tua. Se sou tinta, tu és tela. Se sou chuva, sou amarela. Se sou sal, és branca areia. Se sou mar, és maré cheia. Se sou céu, és do beirão. Se sou estrela, és de cantar. Se sou noite, és luz pra ela. Se sou dia, és o meu e eu serei tua. Vejo o mar, o vento e a lua. Sou um sol em neve no ar. Em todas as ruas. especial es que al opuesto de mi amor él no te ha sabido complacer. Y admítele que cuando toca tu cuerpo piensas que soy yo y no es él. Y agrégale que no pierdo la esperanza y las ganas de palpar tu piel. Y él, que soy yo, a quien tú amas todavía, aunque ya no eres mía. Yo sé que soy yo, capitán de tu energía, rey de tus fantasías. Y a él, que soy yo. That's right, that's right. Yo soy el rey de su corazón. Llegaron los reyes junto a Sky. This is Grammy music. Dile a él que fue el primero en enseñarte a besar y te hice mujer. Y dile a él pueden pasar mil años si no olvidarás mi querer. Y súmale que tú me saludaré el resultado que esperabas ver. Y aceptaré que va ganando la guerra, pero él no me va a vencer. Y a él, que soy yo, a quien tú amas todavía, aunque ya no eres mía. Y sé que soy yo, capitán de tu energía, rey de tus fantasías. Guíate, que soy yo, a quien tú amas todavía, aunque ya no eres mía. Y sé que soy yo. Cada minuto es un siglo más hasta que decidas retornar. Tienes en tus manos mi corazón y espero que en lo venidero tú regreses a mí. Dile a él que soy yo, a quien tú amas todavía, aunque ya no eres mía. Yo sé que soy yo, capitán de tu energía, rey de tus fantasías. Y que soy yo, a quien tú amas todavía, aunque ya no eres mía. Yo sé que soy yo. Chata, corta vena. You want some more? Pergunto-me sempre, na minha alma, como vai ser quando eu morrer? Fácil ou difícil? Sol ou nuvens? E não sei quando. Florin Salam com Mantreb Mereu. Esta música tem uma mensagem muito forte, gostava que a ouvisse. Întreb mereu în sufletul meu, oh, povo com uma fé que não vai morrer. Grão está o choro, soares são nor, chindos tu quente, melhor do que dor. Mantra mere. Din partea mea, Florin Salam, numai și numai pentru Rustem Pătrișor. La capul meu, când mă voi stinge, copiii mei cu foc mă plânge. Vor plânge mulți, dar oare câți în urma mea se vor bucura. Salam, mă întreb mereu, pergunto-me sempre. É uma observação que eu acho tão interessante, e esta música tem uma mensagem tão, tão forte. E faz sentido, não é? Estas perguntas. Eu há muito tempo queria trazer esta música. Foi aqui para o Bom Dia Antena Web, o momento mais intenso. Pois bem, será então agora tempo de darmos tempo ao tempo com o nosso boletim meteorológico. As temperaturas mínimas e máximas para cada cidade, para cada capital de distrito, neste caso para o dia de hoje, sábado, dia 26 de março de 2016. E começamos, como sempre, pela cidade de Aveiro. Mínimas de 12 graus, aliás, mínimas de 14, máximas de 17, aguaceiros para o dia de hoje com vento moderado, e vai ser assim já agora mais ou menos por todo o país. Aguaceiros, chuva forte ou chuva fraca, céu muito nublado, vento moderado. Beja, com período de chuva fraca, 7 graus de mínima, 19 de máxima, vento fraco. Bragança, com aguaceiros, 9 de mínima, 16 de máxima, vento moderado, já sabem. Braga, com aguaceiros, 12 graus de mínima, 16 de máxima, vento forte para a cidade da Braga. Castelo Branco, período de chuva, 8 graus de mínima, 17 de máxima, vento fraco. Coimbra, com aguaceiros, 13 de mínima, 15 de máxima. Évora, com período de chuva fraca, aliás, sim, 6 graus de mínima, 18 de máxima, vento fraco. Faro, com céu muito nublado, 10 graus de mínima, 17 de máxima, vento fraco também para aqui. Funchal, com céu com períodos muito nublado, 13 de mínima, 21 de máxima, vento fraco. Cidade da Guarda, com períodos de chuva, 6 graus de mínima, de 12 de máxima. E Leiria, com aguaceiros, 10 de mínima, 17 de máxima. Lisboa, com 12 graus de mínima e 17 de máxima, com períodos de chuva fraca. A cidade do Porto vai estar com aguaceiros, 13 de mínima, 15 de máxima, e vento forte para a cidade do Porto. Digo eu também aqui para a Vila Nova de Gaia também. Porto Alegre, com período de chuva fraca, 8 graus de mínima, 14 de máxima, vento forte. Porto Santo, com céu com períodos de muito nublado, 14 graus de mínima, 21 de máxima, vento fraco. Cidade de Santarém, com 10 graus de mínima, 19 de máxima e aguaceiros. Setúbal, com período de chuva fraca, 8 graus de mínima, 19 de máxima. Cidade de Viena do Castelo, com aguaceiros, 12 graus de mínima, 15 de máxima e vento forte para a cidade de Viena do Castelo. 8 graus de mínima e 13 de máxima, com aguaceiros e vento moderado, como é a cidade sim que eu não digo o vento. Para a cidade de Viseu, Vila Real, tem aguaceiros, 10 graus de mínima, 14 de máxima. Aqui o vento é forte. Para o arquipélago dos Açores, Santa Cruz, céu com períodos muito nublado, 11 de mínima, 16 de máxima. Horta, com céu com períodos muito nublado, 12 de mínima, 16 de máxima. Angra do Heroísmo, com céu com períodos de muito nublado, 10 de mínima, 15 de máxima. Cidade de Ponta Delgada, céu com períodos de muito nublado, 10 graus de mínima, 15 de máxima. Mais música agora na nossa Antena Web, no nosso Bom Dia Antena Web. Vamos ficar nesta edição com música agora de Dalabai, Como el Viento, também música de Rosala, Everybody's Free. Nós somos Antena Web. Como el viento, como el viento, libre como el viento, como el viento. E já cá estamos, bem no finalzinho da nossa emissão. Agora, depois deste Everybody's Free, vamos chegando ao final da nossa emissão. E eu, claro, já estou aqui com vocês, enfim, esperando que passem uma ótima tarde na companhia da Antena Web. Como hoje já sabem que não há Rádio Alegria, mas atenção, porque logo à noite há Praça Pública comigo, com a Liliana Senhorinho e também com a Joana Santos, que se vai estrear nesta noite de sábado, dia 26 de março. Bom, vamos para as últimas 4 desta emissão. É verdade. Vamos para as últimas 4. Eu vou deixar-vos com 4 músicas que eu particularmente gosto e acho que dão assim algo de positivo ao nosso ao nosso programa. E por isto mesmo vou deixá-las para que os ouvintes possam então desfrutar também delas, não é? Não sou só eu. Pois bem, ora vamos então ficar, sim, só para começar, com música do Avicii. A música chama-se Hey Brother. E logo depois vamos ficar com música do Pharrell Williams, chama-se Happy. Ainda ouvimos também nesta edição música, aliás, peço desculpa, vamos ficar, ok, como eu disse, primeiramente com a música de Avicii, Hey Brother. Logo depois Zayn Malik com a música que leva o nome de Pillow Talk. E depois, sim, Pharrell Williams com Happy. E para finalizar, a música de Yuna, Someone You Can. Assim despeço, ouvintes, a todos o meu enorme obrigado pela vossa presença. Já sabem então que às 8:30 da noite temos mais aqui na Antena Web, comigo, com a Lidiana Senhorinho e com a Joana Santos. A todos um forte abraço, até ao dia 4 de Abril, sim. Aliás, nós vamos ainda voltar no dia 3 para uma missão especial, mas bom dia Antena Web, só mesmo na segunda-feira, dia 4. Até lá! Antena Web. Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Oh, if the sky comes falling down body but you, body but me, body but us, bodies together. I love to hold you close tonight and always. I love to wake up next to you. I love to hold you close tonight and always. I love to wake up next to you. So we'll piss off the neighbors in the place to feel the tears, the place to lose your fears. Yeah, reckless behavior, a place that is so pure, so dirty and rough. In the better day, better day, better day. Fucking if I'd known, it's a paradise and it's a war zone. It's a paradise. And it's our war zone. Pillow talk, my enemy, my ally. Prisoners, then we're free. It's a thin line. I'm seeing the pain, seeing the pleasure. Nobody but you, body but me, body but us, bodies together. I love to hold you close tonight and always. I love to wake up next to you. So we'll piss off the neighbors in the place to feel the tears, the place to lose your fears. Yeah, reckless behavior, a place that is so pure, so dirty and rough. In the better day, better day, better day. Fucking inviting known. It's a paradise and it's a war zone. It's a paradise and it's a war zone. Sintoniza-te. Clap along if you feel like to my